Atenção da chegada, 3600, continua a via para 2 do céu, existe no Zé 2 Zona, forma estabilizada. Aguarde só um minuto. Liberar para as restrições de altitude na posição e tábua. Agora. 162, boa noite, 2A, milhante 4.0, verso 160, graus 129, altímetro, 021. 4 Câmara S de Vasco, desça para o nível 050. 574. Gente, aguarde um instante. Azul 4959, serviço aberto encerrado, passando posição coral, nível de voo no 40, chama ele antes, frequência 120, décima 1. Azul 2774 autorizado, 180. Zero. 5972, chama o centro Recife, frequência 123, decimal 8, secundária 128, decimal 35, bom voo. Azul 2774, serviço já está encerrado. Afastado agora em Salvador 5,6 milhas, cruzando nível de voo 165. Chama o controle de Leos na frequência 2,1 no voo. Autorizado siga para 2010, ajuste no 021. Autorizado a final do procedimento elétrico que foi da pista no 0, resposta avisada. Sessão 2021, autorizado X-Ray, pista no 0, resposta estabilizada 354. Circuito, a sua identificação deve ter visto chegada ao MED 1 para o nível 050. programa é 258, após favor de rua Itap, frete acessar o perfil da chegada em Itap. Completa final, chama a torre 118, decimal 95 da força. Quanto é agora 18.95, 1354, até já. Ah, tem uma chivaleira, como você fala, 330? Eu paro aí, está autorizado em grande decolagem, 250 graus, 129, então 3305. 3305. Ano 354, hoje, quanto é? Boa noite, eu estou do Gorro 354, não se escuta. Puxou a aproximação, é voz. Tá, tá, ingressou para a decolagem imediata, o ático está ali, vento no 50 graus, 129, altímetro no 0, 20, 1020. 1020, o exército está livre, 354. Direito via Foxtrot, 219. Direito Foxtrot, 219, 354 já. 3-0-5, pode voar Aracaju. Aguarde coordenação com o centro, 3-0-5. Pode. Dan 3305, autorizado Romeu Fox 018, está presente. Romeu Fox 018, tá? 3305. Xamé 258, autorizado 2000 pés. Ajuste 1020. Autorizado a final do procedimento ILS, X-ray da pista 10, reposta 2A no lote. Dan 3305, chama agora o centro Recife, frequência 126.85, secundária 125.45, bom voo. 3305, bom trabalho, bom voo. Sem identificação, deixa para o nível de voo 050, da presente autorizado direto ITAP para interceptar o perfil da chegada para o MED 1 em ITAP. Alexandre 224, autorizado em Leandro 410, vento 150 graus e 109. A linha temporal é o 06234. Chamada 258, completa sinal, torre 118, decimal 95, repouso. Obrigado, bom trabalho. Boa noite, Santander, 58, continua com a simulação, reforça a companhia, ingressou para a decolagem imediata, pista 0, avante, pista livre, vento no 50 graus, 129, altíssimo 0, 20, 1020. Pista no zero, foi autorizado, vento no 60 graus e no 29, ajuste no 0 do zero. Repouso no 0, 8, 6, 2, 0, 2, 0. Chanel 2, 2, 4, 1, 5, controle 1, 2, 0, 2, 8. Controle 08, cuidado, uma ótima noite, 6, 2, 2, 4. Boa. Boa noite, o Chanel 2224 vai passar 2000. Boa noite, 2224, contato radar da colagem, sobe via toda a Conde para o nível 190. Sobe via, tem 190, 098, autorizado 2.000 pés, ajuste no 021, autorizado a final do procedimento elétrico feito da pista no 0, resposta brigada no lock. E 2.021, resposta era estabilizado, voo 1.098. Foxtrot 2-1, direito, Foxtrot 2-1. Foxtrot 2-1, direito, Foxtrot 2-1. Foxtrot 2-1, direito, Foxtrot 2-1. Chegando a 064, a sua indicação. Autorizado descida até o nível de voo 050 após Tapog. Está autorizado voo direto ITAP para se acertar o perfil da chegada Bomeia de Uno em ITAP. Chanelia 224, autorizado Alfa Romeo 363. Manda Alfa Romeo 363, Chanelia 224. 098, completa sinal, chama a torre 1 no 8295, com o posto. 295, 895, boa noite pra vocês. Boa noite, Torre. Vou 098, está entrevistado ali. Boa noite, Coro 098, está entrevistado. Entra no 60 graus, 129, ativo 020, Coro autorizado, fica 10. 1020, livre ponto, pista 10, vou 109. Ciclone 27, ok, identificação. Desse a via, chegada bom médio 1 para o nível 0, 620. Autorizado Aliane Mantenha, pode passar o 3601 na curta final. Pode passar aqui dos tráficos, está autorizado Aliane Mantenha, pistão no 0, da 473. 190, chama o controle Aracaju, frequência no 20.3, bom voo. São 28, direita na última via Golf, chama o São 29. Direita na última via Golf, está em 219, vou andar. Atingiu 0-0, 0-0-7-4. 0-0-7-4, autorizado 2 no 6, ajuste na 0-2-1. Autorizado a sinal do procedimento de alerta que foi da pista no 0, resposta habilitada no lote. Autorizado, procedimento de alerta X-Ray, da pista 90, gestão 2010, ajustado 9021, respeito a alerta autorizado, com meia 0-0-4. Boa noite, eu sou Boa noite, Civil, 9960, após o 321, tá autorizado Lima 10. Após o San rolar, Lima Cena 10, serão 9969. 24738, vento 150 graus, 129 de Aquário, autorizado. Esse é o 4738. Decolando 30, controle 120, décimo 8, eu gasto. 301, obrigado, 4730. Salvador, tá 4732. Tá 4738, contato radar, a decolagem, sabe via foi da MOMO, nível 370. 50, nível 370. Tá, 4732. A 9979, decolagem cruzada, pista no zero, vento 60 graus, 129, latidos 1020, no 020. 1020, livre decolagem na 10, zero, na 10, 7, 9. O controle, será que autorizaria protida, presente? Autorizado código, o TAM 4738. Geral 9979, declaro 32, controle 120, decimal 80, boa viagem. 308, vai chamar, obrigado, boa noite. Boa. Controle de Salvador, boa noite, Sideral 9979. Boa noite, Sideral 9979, contato radar na decolagem, sobe via saída Sanvo, para o nível 320. Via Sanvo, Sideral 9979. Confira o meu 064? Laser verde. Eu só copiei o final da informação, meu 064. Eu tenho 074 de forma que tem uma pessoa com laser apontando aqui para a nave na presente posição, próxima à lateral da fonte náutica. Bem, obrigado pela informação. Estabilizado, Eló. Papo, show, já não sei parar, no evento 140 graus, 149, ativo 1020. Detalhe, essa decolagem é justo 1020, com o carro 9763. Salvador, uma boa noite, 6074, já é chamado. 0074, continua com o chimachão, lá de pista livre. Pois é, pista livre, né, 0074. Autorizado direto, líder. Direto, líder, muito obrigado. Cidadão, 9979. Cidadão, 900, 4732, pode ir lá para o Chile, presente? Abaixo da nação com o centro, 4732. Ah, guardamos. Azul 5127, desce para 2 mil pés, ajuste no 020. No 020, autorizado final de procedimento e alerta 3 da pista no 0, reposto estabilizado. 2 mil pés, 020, reposto estabilizado, 5127. Pouso autorizado, pistão 0, metro 160 graus, 129, altíssimo 0, 20. 0, livre pouso, pistão no 0, ouça 6, 0, 4. Cargo 9973, a 435, controle 120, pistão 8, com 10. 208, amarante. E está presente, autorizado, frutífero. Presente, Croti, 390 ao nível, 4738. Controle, boa noite, coach 90, 9973. Boa noite, coach cargo 9973, contato, rodada, decolagem, sobe.